Miguel, como é que se faz um filme apenas e só com um guião, enfim, com um local para filmar e pouco mais do que isso? Da mesma maneira que da última vez que eu falei consigo, que agora me está aqui a gravar e entrevistar, era a situação inversa, porque fui eu, tinha uma câmara e tinha um gravador de som e pulo assim a falar para o meu filme. Portanto, eu acho que os filmes, quer dizer, as coisas às vezes revertem-se e tudo é possível. Quer dizer, o cinema não tem que ser uma coisa, para mim, a minha ideia, não tem que ser uma coisa formatada, que deve ser, que tem uma fórmula e que depois... Quer dizer, as coisas são... Para mim, a liberdade é uma coisa importante. E, portanto, neste caso, de facto havia um guião. Aquilo que resulta desse guião, a história, a narrativa, os personagens acabam por estar no filme, mas também está outra coisa, que são as próprias pessoas que fazem essas personagens. Neste filme, ao contrário do que nós tínhamos imaginado, nós temos primeiro as pessoas e um retrato dos rituais, enfim, de uma série de coisas que se passam aqui na zona, que são características desta zona, e as pessoas vivem aqui ou esta zona para elas. Há pessoas que já não vivem aqui, mas que nasceram aqui. E portanto eu acho que o cinema deve ser isso, deve ser uma coisa que tem que estar atenta às coisas do mundo e que deve conseguir ter a capacidade de absorver as coisas que fazem parte da vida. E foi isso que eu tentei fazer com este filme. Esta, e agora chegando ao fim do filme, esta foi o resultado que esperava, depois, enfim, de todo este tempo de filmagem, foi tão pouco quanto isso, depois destas andanças, de calcorrear quilómetros, de procurar cenários, acabou por ser o resultado que o Miguel tinha previsto, quando de facto agarrou nisto quase como um documentário, acabou por fazer quase, não só um documentário, mas também parte de um filme, do romance. Não era aquilo que eu tinha inicialmente previsto. Aconteceram uma série de coisas que se interpuseram, né, relativamente à ideia inicial, que era outra coisa, mas surgiram uma série de coisas e eu, finalmente agora, estou muito contente e orgulhoso de que as coisas tivessem ocorrido assim. Estou contente com o resultado final, e já que eu estou aqui a falar para uma rádio aqui de Oliveira, tenho que dizer uma coisa, que é o meu imenso orgulho em ter trabalhado com o Fábio Oliveira, que é uma dessas tais pessoas que vai surgindo ao longo do filme e que depois acaba por fazer um dos personagens principais, e dizer como eu estou orgulhoso do trabalho que ele fez. Estou muito contente com aquilo que ele conseguiu e pronto, eu acho que também poder mostrar aqui o filme Oliveira ao pé do Fábio e poder falar consigo, também falou do Fábio, porque as coisas são assim, as coisas são todas misturadas. Aliás, porque Portugal já de si é pequenino, não é? E Oliveira, como está contido em Portugal, ainda é mais pequenino, não é? Portanto, todas as coisas fazem parte de um sistema e comunicam umas com as outras. E eu acho que é a obrigação também do cinema tentar encontrar ligações entre as coisas e tentar criar qualquer coisa, mesmo que num aparente caos, tentar dar uma ordem às coisas e fazer com que as coisas possam existir de várias maneiras. Por exemplo, este filme tem, que eu gostava que este filme tivesse ao mesmo tempo um retrato das pessoas daqui, e sendo que elas ao mesmo tempo são personagens, mas nunca deixam de ser elas próprias. Portanto, vê-se, por exemplo, o Fábio Oliveira é representar um personagem que eu lhe pedi para fazer, mas ao mesmo tempo a ser quase um documentário, a continuar a ser um documentário sobre ele a representar esse personagem. E isso interessa-me, essas coisas que às vezes têm várias camadas, vários níveis. A escolha destes atores acabou por também ter um papel importante, ou uma escolha feita sobre valores das próprias localidades, das próprias populações. O caso de conhecer, ou pelo menos escolher pessoas que são símbolos desta zona, também ajuda a mostrar um pouco o que é toda esta vivência e, de facto, que é este mês de agosto nesta região. Sim, porque, como nós sabemos, não é? Eu já conheci esta zona porque tenho uma casa numa aldeia da região de Arganil, e portanto conheço um bocado as coisas. Está em casa. Exatamente, sinto-me um bocado em casa, é verdade. Mas todos nós sabemos, e as pessoas que vêm aqui sabem, melhor do que eu ainda, como aquele período de agosto é tão diferente dos outros meses do ano nestas regiões. De uma forma geral, provavelmente em todo o interior de Portugal, mas como há uma espécie de euforia, porque há o regresso de uma série de pessoas que não vivem aqui normalmente, por causa das condições de vida que elas têm, não é? Porque vão para Lisboa, para o Porto, ou estão emigradas noutros países, porque a vida é complicada e não há aqui. E portanto, eu quis também retratar esse período, que é o período dos, de facto, dos amores de verão, dos incêndios, das canções de amor, uma série de coisas que eu gostava de ter no filme e gostava de pôr, uma série de coisas que são específicas de uma região ao serviço de uma história, ou de várias histórias, porque eu acho que isto não tem uma história, tem várias, e do cinema. Tentar puxar pelas coisas que existem, de facto, na realidade, e transformá-las, ou pô-las ao serviço de um projeto de cinema. Cinema, e nós temos assistido, temos visto alguns novos realizadores que aparecem a trabalhar muito este género de documentário e filme ao mesmo tempo. Lembro-me de um que deu, também tem sido, e foi um sucesso, o Ainda Há Pastores, que deu de facto o nome a toda esta região da Beira Serra, e agora é este, que dá uma força muito grande às vivências, aos costumes, às tradições de toda esta zona. É um caminho também que o nosso cinema tem e que segue, ou é como quase dizer sazonal, aparece um por outro com atenção são estes lugares especiais? Eu não sei, porque eu só sei das minhas coisas e portanto não posso responder pelos outros, não é? Nem tenho essa, acho, quer dizer, não, já é difícil uma pessoa responder por ela própria, mas o que eu sinto é que de facto as coisas que se sucedem aqui têm um valor cinematográfico, quer dizer, podem de facto ser postas ao serviço de um filme. E, portanto, foi isso que nós tentámos fazer. Eu também acho que eu não percebo nada, por exemplo, de polícias e tiros e perseguições de automóveis. Eu nem sequer tenho a carta, não posso fazer filmes sobre perseguições de automóveis porque eu não sei guiar. Era ridículo. Portanto, eu tento fazer filmes também sobre coisas que me estão próximas. Eu acho que as pessoas deviam fazer isso, não coisas que não têm nada a ver. E, portanto, apesar de tudo, eu tentei aprofundar o meu conhecimento desta região e tentar fazer, trabalhar com coisas daqui, porque de facto eu tenho uma relação com isso, uma relação afetiva em primeiro lugar, e espero que essa relação afetiva possa também dar coisas para um filme que eu espero que também seja um filme, quer dizer, apesar de tudo as pessoas podem dizer que é um filme de facto diferente, que tem uma série de coisas que escapam às normas mais habituais no cinema dominante, mas que aquilo onde eu quero chegar é às emoções, e portanto esse lado afetivo, quer relativamente aos locais e às pessoas daqui, quer relativamente depois às canções de amor e às histórias que se vão vendo no filme, de facto o meu objetivo é chegar aí, é chegar às emoções, e as emoções são daqui, mas são universais. Portanto, eu quero partir de qualquer coisa mais regional, de uma escala mais pequena, regional, com uma série de coisas que são próprias de uma região, e depois chegar a uma coisa mais universal, que são as emoções, e eu estou muito contente porque há qualquer coisa que de facto está a ser conseguida disso, porque, quer dizer, o filme passa aqui hoje, como passou a semana passada na Coreia do Sul, como vai estar a passar agora em Itália, e portanto quero dizer de facto que essa questão das emoções, mesmo que eles não entendam o que é, por exemplo, cantar à desgarrada, eles conseguem perceber, quer dizer, acho que devem estar a sentir qualquer coisa dessas emoções que o filme tenta trabalhar e fazer surgir. É um filme que, enfim, tem tido sucesso, tem, quer nas salas de cinema português, quer enfim, além fronteiras, começa agora a ser mais visto. Qual é, enfim, a reação que tem notado esta população, do qual está ligado, enfim, a esta zona de Arganil e aqui de Oliveira do Hospital? Qual é, enfim, a reação que tem sentido, conhecendo bem estas populações, o que é que sente ao ver as pessoas, ou as pessoas contactarem e dizerem, afinal, está engraçado? Aconteceu já uma coisa que eu acho inacreditável, como até um bocado divertida, que foi, que, por exemplo, aqui há uns 3 semanas, fomos, a produtora e eu, fomos contactados por uma empresa que faz excursões de caminhonetes, a pedir os direitos para uma excursão aquele querido mês de agosto. Portanto, fazer um percurso aquele querido mês de agosto, passavam pelas aldeias onde se desenrolava a ação do filme, e passando pela, por exemplo, a Mata da Margaraça, o Coja, não sei o quê, e pronto, quer dizer, isto é uma coisa para mim inconcebível. Não sei se há algum paralelo disto, um filme português de repente tenha criado um percurso turístico a partir dos cenários do filme e das coisas dos sítios onde o filme foi feito. E pronto, eu achei. Quer dizer, achei maravilhoso esta coisa de... Eles fizeram isso porque havia pedidos de pessoas que queriam saber onde é que se tinha sido feito e eventualmente até conhecer algumas das pessoas que entravam no filme. E eu acho que isto é assim um sinal do impacto que o filme teve. Eu estou muito contente com isso, e pronto. O filme em Portugal, ou o cinema em Portugal neste caso, recomenda-se, ou continua a haver enormes dificuldades para se conseguir um trabalho, ou pelo menos para o trabalho nascer com princípio, meio e fim programado e não aparecer, enfim, às vezes esses são aqueles que acabam por ser um grande sucesso, aqueles que demoram mais tempo, têm mais problemas, mas continua a ser difícil o cinema, fazer cinema em Portugal, ou realizar e ser realizador em Portugal? Sim, é sempre difícil a partir do momento em que... Por exemplo, nós temos apesar de tudo, as coisas funcionam com o mercado, não é? As coisas funcionam, há uma economia das coisas e a nossa escala é muito pequenina. Portanto, está mais provado, por exemplo, que um filme não se consegue pagar a si próprio. Ou seja, é impossível haver uma indústria de cinema, porque os custos de fazer um filme são muito, muito... É muito caro fazer um filme, é muito caro trabalhar em película, ir para laboratórios e rodar um filme é uma coisa muito cara. E apesar de tudo, nós em Portugal fazemos quase por metade do que se faz em Espanha e um terço ou um quarto do que se faz em França, por exemplo, só para não falar da América, que é outra história. E portanto, eu acho que não, apesar de tudo, eu acho que quase como uma coisa artesanal, se consegue fazer coisas que têm características muito próprias, que não se parecem com mais nada, e eu acho, e que despertam a atenção de muita gente, não é de muita gente, mas de gente espalhada por vários pontos do mundo que não têm nada a ver com isto, mas que reconhecem um valor ao cinema português por ser tão específico, tão original, com uma lógica tão própria que não tem a ver, não é uma imitação de qualquer coisa, são coisas que nascem aqui e que têm essa lógica. E agora, de facto, é difícil porque não há muito dinheiro para fazer, ou seja, e todos os anos, quase todos os anos, há menos dinheiro para fazer os filmes e, portanto, há cada vez menos filmes. Aqui há uns 6 anos havia cerca de 15 longas metragens, enfim, 12, entre 12 e 15, neste momento há 8, portanto todos os anos, obviamente é difícil fazer filmes, é difícil para os realizadores de cinema poderem trabalhar em continuidade e terem um trabalho constante, não é como deveria ser. Vamos ter o Miguel com outro filme, já há outro filme a pensar, ou vamos digerir bem este, o sucesso que este está para já a ter, e depois pensar, enfim, noutro filme, ou já é alguma coisa? Não, eu gostava, este filme, de facto, está a ter, desde que estreou no Festival de Cannes, foi em maio, e desde aí já passou em mais de 20 sítios no mundo todo, e passou aqui, e fez 20 mil espectadores, que é um número bastante bom, enfim, para um filme que tem 2 horas e meia, não tem atores de telenovela, não tem os ingredientes daquilo que é considerado um filme comercial, se é um resultado muito bom para as características que tem. Portanto, o filme vai continuar a existir, continua a ser pedido em vários sítios e vai continuar a passar. Eu, por mim, tenho vontade, eu acho que agora o filme é das pessoas todas, das pessoas que o viram hoje, as pessoas que depois decidem o que é que querem fazer com ele, se o querem, se foi uma coisa importante para elas ver o filme, se, enfim, podem, eu acho que o cinema também se faz para ser útil para as pessoas, para fazer parte do imaginário das pessoas, de uma experiência de vida, o cinema tem que fazer parte da vida e tudo. Agora, eu espero poder continuar a fazer outra coisa, e por isso tenho que me distanciar um bocadinho deste, que espero que continue a pertencer, agora pertence às pessoas e que possa continuar a ser visto. Eu tenho que partir para outra aventura. Comecei a escrever, já escrevi um argumento e agora estou naquela fase muito a fase mais chata de fazer filmes, que é aquela parte de arranjar dinheiro para os fazer. É a parte mais penosa de fazer filmes. Essa ideia de filme passa também por ser num ambiente tão natural como este, ou quer experimentar novos ambientes, novos meios, mais turbulentos, ou na calmia e no sossego do interior do país, e de facto aquilo que ainda existe toda essa região? Eu quando... Não sei, uma tendência que eu tenho, não sei porquê, mas de facto, quando eu faço um filme, tenho assim sempre a tendência de tentar fazer uma coisa oposta àquilo que eu fiz no filme seguinte. Não sei o que é isso, mas tentar fazer o oposto. E portanto, não. Se isso acontecer, não. Vai haver uma diferença muito grande. Vai haver, sim. Neste caso, eu escrevi um projeto que é passado em África nos anos 60, portanto, não. A partir de ontem, absolutamente nada a ver com uma rodagem na Beira Serra há uns dias de hoje. Vamos ver, não sei. Também este filme ensinou uma coisa, que é a ideia original de um filme. É um bocado parvo voltar a falar dessa ideia, porque depois vai acontecer tanta coisa e o processo de um filme demora tanto tempo que depois aquilo que será o resultado final só pode ser discutido nessa altura. Não devem tentar aqui a fazer previsões. É como num jogo de hockey ou de futebol ou qualquer coisa, quer dizer, não vale a pena estar a comentar o jogo antes de ele acontecer. Ideia, mas depois... Dá-se uma ideia, mas depois o jogo vai ditar as suas próprias regras e nós temos que as acompanhar e ter a capacidade de poder fazer qualquer coisa com aquilo. Miguel, nós só temos a agradecer, de facto, em nome dos oliveirenses e toda esta região da Beira Serra, porque este é mais um empurrão para o desenvolvimento e para o conhecimento dos costumes, das tradições de um povo que às vezes é esquecida, e graças a este e outros filmes e documentários como estes que nós conseguimos dar um passo em frente e afinal mostrar que também se conseguem fazer coisas boas com gente nova, com realizadores novos e numa região que muitos põem às vezes entraves em fazer algumas coisas boas. Nós é que agradecemos. Muito obrigado.